Aoi! Ela chegou em mim e me falou assim: hoje eu tô desejando. Eu perguntei o quê? Ela me respondeu: eu quero dançar forró beijando. Ela chegou em mim e me falou assim: hoje eu tô desejando. Eu perguntei o quê? Ela me respondeu: quero dançar forró beijando. Hoje mato seu desejo e também mato o desejo dela. E foi a noite toda assim, ela grudada em mim. Forró na sertão tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto. Essa forró beijando e foi a noite toda assim, ela grudada em mim. Forró pra ser bom tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto. A sanfona, bebê, chama garoto. Alemão do forró. Hey! Ela chegou em mim e me falou assim: hoje eu tô desejando. Eu perguntei o quê? Ela me respondeu: eu quero dançar forró beijando. Ela chegou em mim e me falou assim: hoje eu tô desejando. Eu perguntei o quê? Ela me respondeu: quero dançar forró beijando. Hoje mato meu desejo e também mato o desejo dela. Foi a noite toda assim, ela grudada em mim. Forró pra ser pão tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto. Era essa forró beijando, foi a noite toda assim, ela grudada em mim. Forró pra ser pão, a melhor coisa do mundo eu garanto. Era essa forró beijando. Que coisa boa! Tchau!